imaginação. Andarmos pela chuva de pés no chão. Estando com você qualquer canto eu vou. Nada mais importa, só teu amor. Brincar, rolar na areia, naquele mar. Ou como quiser, só me chamar. Onde está? Imperial. Liderança com credibilidade. Chora, bebê. Aprendi a te esquecer. Agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz, nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa. A porta que você deixou, ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí. Diferença de menina pra mulher, sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é? Acho que não, né? Ai, bebê! É o som dele, do Gustavo Lima, de Menina pra Mulher, musicão, hein? Massa dos Coletes, Minha Verdade, Raça Negra, é tarde demais de saborear a Lua dos Namorados. FM Imperial. Vem junto pra Maria lá no bairro Pedrinhas 2 e pra todo mundo no bairro de Fátima lá embaixo. Todo mundo ligado com a gente, beijo no coração. Geneva, lá de Vertentes Poranga, no estado do Ceará. Maria José, lá de Barras, dando toque pra sua neta Arielle. Conceição Dias, tá aniversário 12. Valeu, Fátima! Num calor, não tá fazendo calor, tá fazendo frio. Ah, o Fernandinho lá de Árvores Ventes, positivo e operante pra você, meu querido. ao meu amigo Chiquinho, lá de Manuel dos Santos Castelo do Piauí, um abraço pra você. Você pensa que eu esqueci? Esqueci não, meu querido. Tô aqui, viu? Vamos lá, só música top. Que é isso? Olha, bom dia, aqui é Ana, queria ver onde canta o sabiá do Cavaleiros do Forró. Um dia abençoado, valeu, dona Lourdes Pereira. Muito obrigado, Seis, beijo no coração. Oh, a Luísa de Brasília, irmã do Antônio de Melo. Ah, tá afim de que o seu som deu pro Bruno Marrone, dando um toque pro Antônio de Melo, Maria Carreiro, Silene e Maria Dália. Tá todo mundo ouvindo a gente, que bom, hein? Bom dia, Léo. Eu desejo chuvas de bênção. Lucilinde, lá de Capitão de Campos. Valeu. Muito obrigado. Vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta trazendo a nossa última hora. Tem também os destaques do Jornal da Imperial logo após o nosso intervalo. Agora faltando um minuto para as 11 da manhã. Aqui é do jeito que você gosta. Segurança, credibilidade e rapidez no atendimento. Abasteça o seu veículo na rede de postos Confiança e tenha a garantia de uma boa viagem. Gasolina aditivada e comum, diesel e um total controle de qualidade. Serviços de dormitórios, churrascaria, borracharia, oficina mecânica e equipamentos modernos. Auto Posto Confiança 1, Avenida Coronel Cordeiro Centro e Auto Posto Confiança 4 na Vila, em Pedro II, Piauí. Rede de postos Confiança. Atendimento 24 horas. Mobilize sua casa com um toque especial. Móveis confortáveis e maior durabilidade. É no Comercial J Brito. Uma linha completa de eletrodomésticos com os melhores preços, maior qualidade e variedade de produtos com condições de pagamento que você só encontra aqui. Comercial J Brito. Dividimos em até 12 vezes no crediário próprio e nos cartões Visa e Master. 15% de desconto ou em até 10 vezes sem juros. Então não perca tempo. Passe no Comercial J Brito e deixe sua casa linda e aconchegante. Comercial J Brito, o melhor atendimento da cidade. Cuidando de mim, eu cuido de você. O uso da máscara é individual. A proteção é para todos. Lavar as mãos sempre com água e sabão. O uso de álcool em gel é prevenção contra o novo coronavírus. Ao comprar alimentos como frutas e legumes, não esqueça de higienizar de modo convencional, lavando em água corrente. Nós temos que ficar atentos aos cuidados. Para reforçar junto à sociedade, é importante as formas de proteção e combate ao novo coronavírus. Uma campanha da Vodka Slova, a vodka que ama o Piauí. Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, referência em cirurgia da catarata. Informa a hora certa. Agora são 11:02. Volte a enxergar com mais clareza. O Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco agora realiza sua cirurgia de catarata também pelo planta. Equipe médica com cirurgiões renomados e experientes. Centro cirúrgico com equipamentos entre os mais modernos do Brasil. Atendemos IAPEP, Unimed e Intermed. Agende já a sua consulta. Avenida José Paulino, 895, Campo Maior, Piauí. 86-3252-3443. WhatsApp 988844621. Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, referência em cirurgia da catarata. Missão divina. Nós somos a Rádio Imperial FM. ZYD 331, 95,5. Praça Domingos Mourão Filho, 525, Pedro II, Piauí. 24 horas no ar. Tecnologia digital. Uma só emoção em três estados. Imperial FM. Destaques do jornal. Destaques do jornal. Na Imperial FM. Bom dia a você, ouvinte da Imperial. Daqui a pouquinho, logo mais ao meio-dia no Jornal da Imperial. Prova de vida do INSS está suspensa até o fim de março. E município de Piracuruca será investigado por conta de furões de fila na vacina. Piauí comemora 198 anos de aniversário de adesão à independência do Brasil. Escola Santa Ângela de Pedro II realiza campanha para reforma da capela da fundação no município. E secretário do Meio Ambiente da Lagoa de São Francisco realizará ação de limpeza do manancial da Lagoa do município. E Óticas Pérola Prime lançam mega promoção na região. O Instituto Gorete Rezende fortalece parceria na educação à distância. E no Dia Mundial da Religião e Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, representantes falam sobre o tema. E Prefeitura de São João da Fronteira decreta luto por morte de filho do chefe do GPM de São João da Fronteira. E lembrando, falando sobre esse assunto, o jovem morre vítima de acidente de moto na cidade de São João da Fronteira. Logo mais detalhes sobre esse acidente ocorrido ontem, no final da tarde de ontem, no município de São João da Fronteira. Essas e outras informações logo mais ao meio-dia no Jornal da Imperial. Alegria e diversão 95,5. Vamos juntos então, girar pra você então a nossa última hora do nosso Conexão Musical aqui na rádio que é mais feliz com você. 29 anos de pura alegria. É a sua Imperial FM. E uma mordida na maçã também. Seus olhos só pra ser uma lágrima rolando.